Bloomberg Ground, good morning. 3171, ready to text, ready to push back and start up. ZipRoo, report to text. 3170. Well, go. Solo 37, via direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Tava na área da Juliette, começa. Salvador Azul 4040. Bom dia, 4040, tá pronto com o Confins? Pronto. Trisado Confins, nível 380, via Rota Zulu 16, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Motiva, controle 119.8, transponda 5504, Azul 4040. Correto, chame pronto, parte 3, o azul. No 7, bom dia, prossiga. Fio 36 já aprovado ou aguardo 38? Acima da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Tá, mantendo. No 17, decola pistão no zero, curva à direita. Curva à direita, saída Arbo Elefa. Controle 119.8, 5505-3597. Só um instante a cópia, TICO 328, ajuste no 094. Commander Brown, 2171, ready to taxi. 160 people on board, 3 hours plus 58 minutes. Endurance and the alternate galeon. Taxi approved by MAE, Protect to India, Alpha to 1, Deport Runway 10. Report ready to take off. Report, Wilco. 2295, muito obrigado, até já. Torre Salvador, muito bom dia, Gona 759, estabilizado o localizador da 90. 759, reposto externo, baixa travada. Reposto externo, baixa travada, Gona 759. Gona 759, reposto externo, baixa travada. Chegou no 093, desça para o nível, desça para 4.003 na chegada Bonfim, 1014 ajuste. Oceano baixado de checada, gol na 759. 759, livre pouso, pista 90, 250 graus, 3 nós. Livre pouso, cabeceira 90, gol na 759. Pois 597 no 02 está autorizado, gente. Táxi. Traffic on fire on the 10, line up and wait. PL3 Campina Grande, 190, Golf 677, decola pista 90, curva esquerda na Full Caracaju, controle 119.8, transponder 5501, 5328. Correto, chama pronto, 5328. Solou 46, livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da JET. direita Alfa, reportaria Porto de Teste, você está funcionando. Continuo decolagem autorizado. 2171, here's the decolso 910, indeed. 290 degrees, 3 knots. Roger, roll link 10, 3171. Bonnet 48 now Salvador 119 decimal 8, I'm not sure. Salvador departure control 10-3171, dial departure. Para o táxi, com 143 a bordo, 3 horas e 15, altera Ribeirão Preto. 3171. Espera 1895, boa viagem. 1895, boa. Está na Alfa e Juliette, portão 10 de Prato. 759, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Da 3597, alinhar e decolar, pistão 0, vento 280 graus, 3 nós. Alinha e decola. Cidarão 9970, reduce your speed to 220 knots. Flight to Leda position. Direct to Leda, 10-3171. Via Translates 153, prossiga para o nível 060, chegada ponte, ajuste no 014. Confirmo, táxi. Hoje está autorizado, chame táxi. Como 093, desça para 2.000 pés, 1014, reporte estabilizado na LF. Decola ao 52, controle 198. Boa viagem. 198, bom dia. De Salvador, voa até 3597. 357, submantenha 360, vigilância. 360, vigilância até 3597. E o 9891, desce ao 070, chegada na área. Mantenha a chegada, Rio 9970, descend 3000 feet, QNH 1014. 1014, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, confirmando quanto a bordo? Pátio Índia Alfa, 4 a bordo, 44. Gente. Geral 9970, radar vector for sequence. They had a 0202 to set the localized track. 0202 localized track. Geral 9970. 95, vai seguir a nave da Trip. Ponto de espera, chama a torre. 1014, no ajuste, boa viagem. Roger, I will call frequency 125.1, alternate 132.95, have a good day. Day. Alinhar e decolar variável com 3 nós. 9970, descent 2000 feet. Now on the right, heading 070, get ready to accept the final approach. 070, descent 2000 feet. Authorization to accept. ILS, runway 10, clear out 9970. Pessoal, 57, 198, boa viagem. 198, bom dia. Rio 260, alterno 288. 260, 288, boa. Rio 981, desce, mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3014. Controle, bom dia, o 5328 da Trip decolou, o 1400 da Puca. Trip 5328, sai da Puca, sobe, mantém nível de voo 190, vigilância radar. 190 da Puca, 5328. E o 981, mantém a proa 040, limitado pelo localizador. 040, limitado pelo localizador. Beleza, voo 093. 093, chocate final, chame torre em 118, decimal 95. 095, obrigado. General 9970, complete final approach. Contact tower frequency 118 decimal 95. 118 decimal 95. Hotel tower, good morning, General 9970. On final, full INF. General 9970. 9970, continue your post, stand by, it's still in the clear. Okay, stand by, stand by, clear. Around 9970. E o 981, 2000 pés, autorizado a aceitar final da pista no zero. 2000, autorizado a aceitar final. Zona 53, desce a 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Pesado, pista no 0, variável com 39. Pesado, pouso, voo no 093. Sama 5570, acione identificação, chegada à Mari, desse mantenha 050. Nós 81, complete final, chame torre em 11895 e 1981. 195, bom dia. Apta cargo 6570, identifique. Oito 11, continue agora da pista livre. Fernando. zero identificado, voe proa de TAP. APSA cargo 6570, na proa de TAP desse mantém o 050. Aeronave 053, desça para 2000 pés, autorizada final no zero. Alô, Salvador, boa noite, aeronave 3, Ribeirão, circuito. No 093 tem táxi autorizado, Alfa reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa reporte antes da Juliette para ingresso, aparte no 093. Ah, 970. Ok, que ando em Linguedal, Sideral 99-970. Rio, 40-40, mantém a posição. Rio, 62-1-1. 62-1-1, Salvador. Solicitou 380 para Galeão. Estamos de autorização, se puder adiantar pelo menos a saída. E as condições do aeródromo, pois eu acho que está de 04 horas. Ok, já está atualizado agora. Pista em uso no zero, ajuste 1014, temperatura de 24 graus, o vento variável com 4 nós. Operação visual Salvador, seu plano para o Galeão nível 360. Aguarde cópia o 6211, um minuto será autorizado. Obrigado, passada a saída. Dael, Leda, o Kushner 6211. Obrigado. I'm 970 on the ground, 904, now right, call ground 121, that's Monarch. That's Monarch, 09970. V811, check o trem, pouso autorizado, pista 90, vento 290 graus, 5 nós, o ajuste 9014. O Rio 981. Baixado travado, ele de pouso 989. Tá 3890, guarda 4. Ingresso na parte 1093. Boa 093, ingresso Juliette, posição 2, parte 1. Aqui, posição 2, boa 093. Chanel 6219, pronto 4. Negativo, siga. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 1-0, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, transição Motiva, aciona 5524, controle 199.8. Desculpe, poderia confirmar o transponder? 5524. Ok, estamos autorizados para Galeão, 360 é o nível. E falando da Adélia, acertou curva direita da El Móvida. Uniforme Zulu 10 é a primeira aerovia. 5524 é o transporte, 198 é o ponto de saída. Afirmo, só confirmando, saída da El, transição Mótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ótimo, obrigado. 6219. Chame pronto no 03. Boa noite, senhor. Senhor, com a guarda 4. Aproximação, a guarda fica livre, o ajuste no 014. 04, na frente, aguarda. Já fica a guarda. Passa cargo 6570 após etapa Duna, para final da pista no 0. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3, atenção sinalizador. Copiou o Rio, 989. Pico TG. Alfa, Kilo, posição 3. 3 autorizado, 290 graus, 59, 14. Azul 4040, decola 08, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle Salvador, Azul 4040, mil pés del. Azul 4040, contato radar na decolagem. Sobe, mantém o 380, vigilância. Sobe 380, 4040. Azul 4201 para 4. 201 autorizado, Campinas, nível 340, via Upsilon 110, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da EL, transição Motiva, aciona 5523, controle 119, décima 8. Mano, da El Leda Motiva. Correto, chame pronto no 01. Fiz o 401. Trip 5514, informe melhor do plano. A gente ainda não tem plano, sem que possível copiar. Então, tá CHG atrás, no 0996, corrija. 3, Motorola 10, direita, no 219. Direita, então, 219. Tá 3053. Tá 3053. Taxi Alfa, chama de Juliette. Alfa, Juliette. Papa Romeu, Charlie, Sierra, Eco, na escuta. Tá no aeroestado, decola da pista na 7, confirme. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Sierra Delta, Charlie Oscar, decola da pista correção nível 400, decola da pista 17, primeira curva à direita, perfil da saída da EL, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, aciona 5506, controle 199, décima 8. Só confirmando, Charles de Serrasca. JPLB? Estacionamento táxi Torre 1895, ajuste 1094, bom dia. Chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Boa. Alfa, Santa Juliette, Santa 3163. Obrigado, ingresso Juliette, posição 06, Santa 3163. Juliette 06, obrigado, 3163. Quatro zero, chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 13395. 251-3395. Apta 6570, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Portará estabilizado lá. Seja. Estabilizando o localizador, o ato está 6570. Ato está 6570. Complete a aproximação, chama torre 1 no 895. 895. Salvador, bom dia, ato 6570, estabilizado no ILS, 190. Bom dia, ato 6570, continua a aproximação, informa com o trem checado, ajuste 1014. Informará com o trem embaixo. Do Salvador, Aracaju, em vez de voo 130 via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Conde, aciona 0260, controle 119.8. Treinamento correto, sempre pronto, final é pushback. O Arce encontrei embaixo travado. Tem, já se mexe em setembro. Vou autorizar o pistão na 0, vento 3, 0, 0 graus, 0, 3, 0. E o repouso está no zero, ato 6570. Solution Taxi, trip 5514. Paulo Salvador, bom dia, Gol 963. Posição nossa é a 7. Ciente da informação. Curso Golf Aguarda Copa, Gol 1963. Ciente da Golf Aguarda Copa, 1963. Paulo da 3840 para o DAC, POB 116, alternando Fortaleza com 4 horas. Taxi à direita, Índia Alfa, no ponto de Torre 1895, ajuste no 014, TAN 3890. Índia e Alfa, a Torre 1895, obrigado, bom dia. Tempo é certo na sala 19, libera a direita, sala 1219. Sala 1219, Alfa, carro 670, obrigado, daqui a pouco. A curva à direita, perfil da saída da El, transição Motiva, Mike Osk, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5530, controle 1198. 360 aprovado, é a roda do plano, a frente do conosco. Fala 10, da El, transição Motiva. 5530, transponder, 119, sinal 80, ponto de falador, gol 190. Atendimento com retorno e posicionamento pushback no... Confirme a posição. Posição 7. Prato. Paulo Salvador, muito bom dia para essa carga, 6703, livrando na alta. Fábio, saco cargo 6570, táxi via Alfa, quilo. Mantenha a posição, está quilo, observe a TR, vai iniciar o táxi e aguarda a autorização para ingressar no passo 3. Via Alfa, mantenha isso aqui, vamos pegar a Ordenado para ingresso, Charles é... Torre, bom dia, 390, bom dia. Bom dia, 3890, Olinda, cola pistão no 0, vento variado 39. Decola, pistão 0, 3290. Da porta NL, pronto, captura na 7. Bom dia, Zona 865, Marfon, quando possível autorização, Brasília, 865. Trip 5514, pronto para o táxi, com 4, 8 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, Atena, Salvador. 865, aguarda um minuto, corta. Trip 5514, táxi via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste na 0-4. Alguém via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 118, decimal 95, 1014, ajuste 5514. Você pode continuar o táxi? Firmo, essa cargo 6570, observando a terra que inicia o táxi, em livre ingresso quilo, previsto posição 10 do PAS 3, atento ao sinalizador. Quilo, posição 10, Cono Zero, fica habilitado para cá, Zero, Zero. Azul 420 na guarda. Azul 093 na guarda, cópia. Número 2. Dois ou não agora, guarda. 3890, decolou 24, controle 1, 1938. 98, bom dia. Isso é 3890. Tá, 3890, contato radar na decolagem, suba para o 330, saída PUCA. 330 na saída PUCA, o TAN 3890. November Alpha, qual hora do plano? Do plano? É, computarizado decolagem, pista na 7, chegando variável 3, né? Para a cópia. Estará 6211, coordene com a equipe de solo. Vai fazer o push simultâneo com o Embraer no, do Azul no 01. Sim, Azul, Azul 4201, coordenando com a equipe de solo, pushback simultâneo com o companheiro da Avianca no 03. Lima 30, 1865, autorizado Brasília, nível 360, via Up, Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa, aciona 5534, controle 199.8. Decolando 25, controle 199.8. Via 98, já está cobrado, bom dia. 3540, decolagem na 0, vento variável 2 anos. Eu não copia a transição, Elefa. 3534, transponder 198, gol 865. Confirmando, Arbor, transição Elefa, transponder 5534. 5534, Arbor, Elefa, gol 865. Chame pronto no 111, gol 1865. Samará 865. Gol 1093, pronto, copy. Pronto, copy, 1093. Autorizado com fins nível 360, via Peslu 1-0, decola da pista 10, perfil da saída da El, transição Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aciona 5532, controle 1-9-8. 60, Peslu 1-0, levada 1-0, Motiva. 532 é o transporte, 198 é o ponto. Confirmando, da El Lida, pois Lida Motiva. Para aqui, eu estou fazendo um probleminha aqui, só 5-4-2. O 3 ciente da El Lida, Lida Motiva. Ciente, gol 1-0-9-3, chame pronto no 02. Reporta para 1-0-2-1-0-9-3. Confirmaram, não teve problema no trator, foi o azul? É, eu tô, eu tenho 2-1-1, eu tenho problema na barra de transição de altáxi para agilizar aqui o ponto certo. O que é a disposição de táxi? O 62-1-1, esse parar por problema do táxi, parou na posição. Já resolveu o problema, foi retirado esse táxi do solo. E para livrar aqui o próximo, nós estamos precisando de táxi, né? Ciente, prossiga com as informações de táxi, por gentileza. Vai prosseguir, vamos que tem 67 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 44 de autonomia. Vai táxi à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1094, boa viagem. 1395, ponto de espera, 1094, também. Opa, aí, amigo. Paulo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Epsilon, tá? Rio 5514 decolado. As 10-8 controle 199 decimal 8. 199 decimal 8, 5514. Controle Salvador, trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, sua para nível 130, saída Conde. Em ascensão, 130, saída Conde, 5514. Peço até a entrada do Pátio 1. Alfa, que você joga iniciando revolta até a entrada do pátio principal. Primeiro nove. Ficando seu plano aqui, não apareceu pra mim ainda, November Alpha, aguarda. Zero, tá pronto para partir. Bom dia, Xenemê 2-1, autorizada a linha de decolagem, sono 0, vento variável 2 metros. Autorizada a linha de decolagem, sono 0, Xenemê 2-1. Sono 963, condensação grupo de solo, chame táxi. Autorizado para táxi, autorização, 963. Meu Charlie Serra Eco, chame Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395. 3325, 3395, obrigado, bom dia. Bom dia. TAN 3890, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 2085, 2545, obrigado, bom dia. Bom dia. Puxa, Zé. Foram 093, aguarda. Azul 4201, táxi à direita, Índia Alfa no ponto de espera 1895, ajuste 0094 para a viagem. Paulo Salvador, é o 1865, ponto 11, nosso pushback, acionamento 86. Codendo com a equipe de solução no táxi. Camarada, táxi, chegou no 86. O Golo 963 já iniciou o site? Decolou 32, controle 199 decimal 8. 199 decimal 8, Xané, 621 no bandido. Controle Centro de Salvador, bom dia, Oxenemia 211. Oxenemia 211, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída dela. Nível 360 da El, é, solicita por favor, Pontiga. Descoordenação 6211, inicialmente vou indo na proa de dela. Vamos direto da El, 6211. Meu 4201, ele mantém, pistola 0. Pistola 0931? Pistola 0931, companheiro da companhia está para iniciar o táxi no 07, assim que possível será autorizado no setor. Cadê o 993? 6211, está presente, vai na proa de Multibar. Vamos direto para o Ponte, Galcena, 6211. 201 reautorizado, linha da cola, pistão no 0, vento variável 29. Volo 649, controle de Salvador, desce para 5 pés, QNH1014, autorizado a chegada a ponte. Já autorizado o voo local. 1.000 pés da cola da pista 17, curva à direita.